te amei. Mais que tudo nessa vida eu te amei. Numa forma de loucura eu te amei. Sem pensar nas consequências me entreguei. Entregar meu coração, ganhar o seu. Nessa minha ilusão me machuquei. Seu amor não foi amor, eu me enganei. Por que é tão difícil ser feliz ao lado de alguém que a gente quer? Bem mais difícil ainda entender um coração sensível de mulher. Eu nunca mais vou amar alguém sem conhecer. Precipitar é arriscar sofrer. Jamais vou me entregar pela emoção. Sei que sofri, mas valeu a pena eu conseguir convencer enfim meu coração que não foi amor, foi só paixão. Difícil ser feliz ao lado de alguém que a gente quer. Bem mais difícil ainda entender um coração sensível de mulher. Eu nunca mais vou amar ser. Precipitar é arriscar sofrer. Jamais vou me entregar pela emoção. Sei que sofri, mas valeu a pena eu conseguir convencer enfim meu coração. Não foi amor, foi só paixão. Que não foi amor, foi só paixão.